E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok. E eu sou o Leandro. E nós estamos preparando o nosso DeLorean voador para o começo da década perdida, Leandro Bucol. Exatamente, vamos logo ali para 1980, cara. Muitos acontecimentos marcantes, tristes e felizes. E o começo de mais uma nova safra de novos estilos. Exatamente, cara. Eu vou te falar que este ano foi um ano muito difícil de selecionar os top 10, hein, cara. Não são nem top 10, não. Selecionar 10, a gente vai ter que fazer outra visita 1980. Cara, a gente vai ter que fazer uma segunda visita pra vários anos desse programa. Por isso que eu não tô preocupado desse podcast um dia ter fim, cara. E eu gostaria, Oktok, muito de dedicar este podcast a dois ouvintes nossos. É verdade? Ao Pedro Cardoso, que pediu esta data, nascido em 1980. A gente aqui até despediu dos nossos ouvintes delivery, né, cara? O cara fez esse pedido há dois programas atrás. É, exatamente. E é um ouvinte nosso que anda sumido, mas até mesmo já participou de programa, já foi convidado nosso, o Mário Araújo, rapaz. É verdade. Figurinha, rapaz, que também nasceu na década de 80, que nasceu no ano de 1980. Então, galera, pra vocês que já nasceram perdidos, esse programa é pra vocês. Perfeito, cara. Vamos fazer uma visão geral do ano, cara? À vontade. Eu vou começar logo pela parte triste, porque é má notícia, dou logo de cara. Isso aí, dá logo a porrada. E depois a gente lembra as coisas boas. Cara, neste mesmo ano, morreram Bon Scott, do AC/DC, Ian Curtis, do Joy Division, John Bonham, do Led Zeppelin, e John Lennon, assassinado. Tirando o Ian Curtis, eu realmente sinto todas essas. Mas, ao mesmo tempo, nasceram algumas bandas, cara, que marcaram a história do rock deste ano para a frente. Uhul, a história dessa década, né, cara? No Brasil, foi o nascimento de Camisa de Vênus e o Traje a Rigor. Olha só, rapaz, os malditos da safra do rock Brasil. Eu já ia esquecendo, pra completar um triunvirato dos malditos da safra do rock, Ratos do Porão. Puta, pronto, tá aí. Por isso que essa década foi chamada de década perdida. E também lá fora, né, nos gringos, rolou o nascimento de Anthrax, Bad Religion, Depeche Mode, New Order, pra sua alegria, ó, e R.E.M. Olha só, caraca, muito bom, né, cara? Antes de ir pro som, nós temos... Aleluia! Gmails! Uhul! Maravilha. Ok, vamos aos nossos e-mails. Vamos aos e-mails, comentários, recadinhos e outras coisas mais. Vambora. Vambora. Primeiro e-mail que vamos ler de Felipe Lemos. Grande Felipe. É, ele fala que assim, ele faz um testemunho aqui, né, cara? Opa. Ele diz que, vou ser sincero. Por favor. Tava sem vontade de escutar nada no meu MP3. Andava procurando bandas novas, porém eu tenho um certo defeito. Eu, quando invento de procurar uma banda, procuro vários álbuns e fica ruim de selecionar o que Olha é bom essa. Ou ruim. Eu sei o que você sente. Eu também, eu te entendo. Eu partilho de seu sentimento, Felipe. Você é bem-vindo aqui na nossa máquina. Então eu descubro vocês, cara. Foi uma salvação para o meu MP3. Amém, aleluia. Ficou... Amém, senhor. Aleluia, irmão. Fico mais fã quando descubro que Ok Tok é fã da maior, mais completa liricamente, musicalmente, a banda canadense de Lars Ulrich Pratt. Isso. O grupo Rush. Exatamente, o grande Rush. Exatamente, grande Rush. Tá vendo? O cara sabe o que é bom na vida, cara. Que esse é um que viu a luz, esse é um que enxergou a grande verdade. Ele fala que sentiu falta no ano de 80, do ano de 82 para poder escutar The Whip. Na verdade, eu tenho evitado tocar um pouco Rush porque eu quero fazer um especial de Rush. Afinal, meu amigo, você sabe tanto quanto eu, grande Felipe, você que também é um padre do Templo de Syrinx, que, pô, Rush merece um especial aqui pro Máquina do Tempo. Um dia eu farei isso, por mais que o Leandro queira me bater ou não. Não interessa, eu vou fazer o especial de Rush aqui na porra. Eu só acho que vai ser um monólogo surtado. Por isso que vai ser o melhor especial de todos os tempos aqui no Máquina do Tempo. E que vai demorar, vai ter a duração de 3 horas de programa, só isso. Felipe, aguarde, porque em breve, quando você menos esperar, você vai ouvir o especial desse trio canadense que mora aqui nos nossos corações. E agora, Oki, olha a sincronicidade, né, cara? Ele, falando em especiais, ele sugere que a gente faça um especial sobre grandes bateristas. Oh? The Professor, Bonham, Keith Moon e alguns DJs como Buddy Rich, ou sobre Rock Cabeça, só para poder tocar Rush. Porque se não fosse por eles, eu não teria começado a ler Garcia Marques e Hemingway. É verdade. E por último, um de indie, porque seria um prazer ouvir Maniac Street Preachers e Muse na máquina. É verdade, a gente já tocou Muse aqui acho que umas duas vezes, né, cara? Maniac Street Preachers ainda não tocamos. Aliás, uma boa parte dessa da galera indie a gente ainda não tocou. E eu acho que a gente até comentou aqui, né, Leandro, que a gente quer fazer algumas edições. Eu não chamaria nem de especial, mas seria uma série mesmo, à parte, fazendo uma viagem por determinados estilos, né? O indie seria um deles. O indie, o grunge, sim, o hard rock, a farofa. Alguns estilos que a gente quer fazer uma viagem assim, dedicar um programa apenas a eles. Outra coisa também que a gente já tinha falado entre a gente, nas nossas ideias de pautas, e por isso que eu falei da sincronicidade, uh-huh, a gente tá com uma ideia de fazer alguns programas especiais por instrumento. Então, é falar verdade. De bateristas. Grandes de bateristas, guitarras. Grandes guitarristas, grandes baixistas. É claro que Rush vai estar em todas. E grandes coisas. E grandes coisas muito loucas, tipo, entrou um trompete. Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail, adorei recebê-lo, ver que nós fomos a salvação do seu MP3. É sempre bom conversar com o irmão Rush Maníaco, cara, seja bem-vindo. Continue participando. E temos outro e-mail aqui do nosso velho parceiro, cara, o Guto Chaves, que fala que foi uma honra poder contribuir de alguma forma com o projeto dos senhores. Que isso. Não é só nosso, Guto, é de todo mundo que participa. Até porque, Guto, você tem agendado aí na sua vida um momento para fazer um programa especial de rock soteropolitano. Exatamente, tu não vai fugir dessa não, hein, cara. Porque este vai ter que ter sotaque baiano. Exatamente. Espero que seja bem aproveitado pela família Máquina do Tempo, tanto para os produtores, ouvintes e participantes. Cara, eu assim, posso dizer que já teve um bom número de downloads daquela capa, que ficou muito bacana. Mais uma vez, para quem não ouviu a edição anterior, é só usar no banner aí do nosso lado, do lado do blog, tem para fazer download da capa de mídia do Máquina do Tempo, criada pelo Guto Chaves. É isso aí, galera. Só pra você baixar, colocar no CDzinho e sair transportando por aí. Exatamente. Cara, a Máquina do Tempo tem CD, maluco. Tu já viu isso? E o Guto fala também aqui do programa anterior, né, da edição 36 do Dia dos Namorados, Love and Roll. Olha só. Ele confessa, abre aspas, confesso que se minha publicitária não estivesse esperando nossa filhota, iríamos engravidar ouvindo Máquina do Tempo 36. Olha só, estamos contribuindo para o crescimento da população brasileira. E enquanto depender da gente, esse mundo não acaba por falta de gente. A gente ajuda a destruir, mas não acaba por falta de gente. Além disso, aqui nós recebemos uma coisa completamente nova que a gente não sabia que iríamos receber alguma vez, não é? É mesmo? É, rapaz. O quê? Recado de voz, cara. Caraca, maluco! Recebemos o nosso primeiro recado de voz. Olha só, que emoção. Quem diria, quem diria? E quem mandou esse recado de voz foi o grande Cristiano Santos, cara. Designer e ouvinte assíduo do Máquina do Tempo. Sem mais delongas, passamos a voz para Cristiano Santos. Fala aí, Cris. Fala, Okitok, fala, Bucol, grande piloto da Máquina do Tempo. Sempre quis falar isso. Tudo bem, aqui quem tá falando é Cristiano Santos, do site cristianoweb.net, aqui do Rio de Janeiro. Fanático pela Máquina do Tempo, gosto muito. Aliás, é um podcast que eu passei a assinar há pouquíssimo tempo, então uma grata surpresa aí no mercado de podcast no Brasil. E estou muito feliz de ouvir sempre esse programa, porque além de entreter a gente com música de alta qualidade, né, rock muito bom, ainda tem a questão da informação, né, que vocês passam bastante informação, isso é muito legal, cara. Eu que não sou um estudioso de rock, eu apenas só curto, mas eu gosto muito de histórias, então isso é muito interessante saber das picuinhas com banda, como nasce uma música ou um álbum, muito interessante, eu tô gostando muito. E dizer que eu, além de gostar do programa, né, eu gostei muito desse último episódio do especial do Dia dos Namorados. Lógico, porque eu sou, apesar de ser um roqueiro, romântico, né? É, gosto muito daquelas músicas com as baladinhas com regada, solos intermináveis do Slash, apesar de não ter tocado Slash, nenhuma música com ele. Mas valeu, foi um programa muito legal, muito interessante, como tantos os outros, eu gosto bastante. Só queria fazer um pedido pra vocês, pra ver se vocês fazem um programa aí com a banda Dream Theater, que é uma banda muito boa, aliás, excelente atualmente, né, de rock progressivo, que eu conheci, passei a conhecer desde 2001, quando eu trabalhei numa empresa onde só tinha roqueiro na minha equipe, e passei a conhecer essa banda e gostei muito. Se você olhar aí no Last FM, você vê que eu ouço direto. Qualquer CD, qualquer música que vocês colocarem, ou um especial deles, que tal, vai ser muito bem-vindo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara. Sou fã de carteirinha. Se tiver uma carteirinha aí, pode botar a minha como número um, falou? Abraço o Leandro Oktok, que é um grande amigo que já conheço há um tempo. E o Bucol, parabéns pra você também, pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo aí. Falou? Um abração. Tchau, tchau. Bom, Cristiano, muito obrigado pelo seu recado, cara. Valeu mesmo, achei muito legal. Muito legal, não esperava, fiquei muito feliz. E tem um toque aqui pra você, cara. Se você quer ouvir Dream Theater, a gente já tocou duas vezes, na edição número 10, programa de 2003, e na edição número 26, programa de 1995. É verdade, já tocamos Dream Theater aqui e vamos tocar de novo. Fique tranquilo. E vamos tocar de novo. Exatamente, Dream Theater tá, tem presença marcada aqui no Máquina do Tempo, com certeza. E também temos, ó, aqui, agradecimentos, né, cara? Agradecer a galera que tá colocando comentários, a nossa ouvinte, uma das mais clássicas, a Cláudia Simas, que nos disse que somos românticos e incorrigíveis, assim como alucinados. E que adorou o programa do Dia dos Namorados. Queiroz, que tem participado bastante do programa, falou que pra ele a melhor do Aerosmith é Holy My Soul. Dizendo que Crazy tem cara de... Vamos embora? Acabou, né? Fim de festa. Valeu. Ah, não é, cara? E, cara... É música de subcrédito, cara. Mas é subcrédito com final feliz. Eu prefiro subcrédito com final feliz, tendo a garota na minha garupa indo embora, do que ter o final triste do Holy My Soul, ficar sentado na calçada vendo a mulher indo embora com outro cara. E ele ainda conta que já foi usada contra ele a música More Than Words. Olha, cara, só, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Galera, obrigado pelos comentários e vamos lá. E se a galera quiser participar, como é que faz? Ah, rapaz, se a galera quiser participar, pode mandar um vinho, assim, bater um papo, assim, enfim. Calma, gente, não precisa tanto. É só mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou entrar em contato com a gente ali pelo Twitter, @oktok, @bucol. Os nossos Twitters estão aí no post do Máquina. E além disso, lembre-se, a edição especial das bandas independentes já está com data marcada, que é segredo, só meu e do Oktok, só a gente sabe. Guardada as 7 chaves junto com a fórmula da Coca-Cola. Cara, mas você ainda pode mandar material, porque a edição ainda não está 100% fechada. A gente tem uma pré-seleção, mas se aparecer alguma coisa bombástica, a gente substitui. Exatamente. Então é só mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br. Qualquer banda iniciante, que seja de garagem ou um projeto independente do Brasil ou do mundo, mandem pra gente um link, uma música, uma historinha que a gente avalia. E se o seu som não entrar nesse programa, a gente vai fazer outros. Portanto, não fique desesperado. Se não entrar agora, vai entrar no próximo. É só a gente gostar. Beleza. Vamos pro som? E chega de papo e bora pro som, rapaz. Bora pro som, pelo amor de Deus. Ó que toque. Vamos abrir este programa com You Shook Me All Night Long, do AC/DC, na Máquina do Tempo. We'll be right back. silver bars behind these windows? Yourself. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Volta, você acabou de ouvir Once in a Lifetime do Talking Heads, do álbum Remaining Light, cara. É, assim, é o quarto álbum desse, dos americanos, né, que, da banda que foi formada lá em Nova York, eu não sei se todos são nova-iorquinos, e foi o último álbum produzido pelo Brian Eno, né, cara. Pô, o Brian Eno era praticamente o quinto membro do Talking Heads, né, cara. Exatamente, mas aí que tá, esse álbum é também um marco na carreira da banda, cara, porque... ele define bem claramente uma divisão criativa que fica entre a dupla David Byrne e Eno. Sim. E da Tina Wilmoth e do Chris Frantz. Tanto que como foi o processo de gravação disso? Eles foram para estúdio, gravaram os instrumentos e tal. Quando eles foram fechar o álbum, mixar o álbum, o David Byrne com o Eno voltaram para a mixagem. Uhum. Voltaram a participar na mixagem. O Eno, claro, porque ele era o produtor. Uhum. Mas o David Byrne voltou a pegar os improvisos que aconteceram durante as gravações... Sim. Inserir nas músicas. Pô, audacioso isso, hein? Audacioso pra caramba, e ao mesmo tempo ele criou coisas novas. Pra você ter uma ideia, essa música que a gente ouviu, Once in a Lifetime, ela é praticamente inteira de improviso. E que foi a música de trabalho do álbum. Quase um jazz. Quase um jazz, cara. E assim, tem gente, tem críticos atuais que falam que este álbum é o início de tudo que resulta no fim da banda aproximadamente 10 anos depois. É o começo do fim. É o começo do fim. Olha. Porque é a saída do Brian Eno, aí ali já começam as divisões mais claras, mais assumidas. Tô falando que 1980 é o início da década perdida. E antes disso, nós ouvimos Whitesnake trazendo a farofa pra década de 80, rapaz. Com a música Ready and Willing, do disco de mesmo nome. Antes de falar desse disco, né, cara, não tem como... falar de Whitesnake, principalmente nessa época, sem falar do paralelo com o Deep Purple. Se a galera que conhece mais a carreira do Purple se lembra, o Deep Purple nessa época tinha acabado. A morte do guitarrista Tommy Bolin, se não me engano, heroína, sei lá qual era a droga que ele morreu de overdose, foi a gota d'água, né, pra terminar a banda de vez. E foi nessa época que o David Coverdale, que era na época o vocal do Deep Purple, criou o Whitesnake. Quer dizer, criou o Whitesnake, vírgula, né? Ele primeiro lançou dois discos com o nome David Coverdale. Sim. Né? Cujo o nome do primeiro disco foi Whitesnake. Só o terceiro disco é que foi assumido como banda, né? A banda Whitesnake. Mas desde o primeiro já vinha o grande John Lord, né, cara? Mestre John Lord nos teclados do Purple, já estava acompanhando o Coverdale nessa época. É, desde esse primeiro / terceiro disco, a banda estava conhecida como o paliativo para quem tem saudade do Purple. Não, mas que estranho isso, né? Porque o Whitesnake... Tudo bem que nesta fase o Whitesnake ainda não era uma farofa completa, né? Não, o Whitesnake não era... Não era de ovo e não tinha frango. Pois é, né, cara? O Whitesnake no começo era bem hard blues, igual o Purple. Só no começo, foi exatamente nessa época que a banda começou a farofar. Mas o grande barato é que, mesmo farofando, os caras ainda têm muito daquela verve, né, do Purple. Não podia ser diferente, né? Porque nesse disco em específico, a gente tem três membros do Purple antigos. Temos o Coverdale, uhum, temos o John Lord e temos o Ian Peace, cara, da bateria. Então era um paliativo, sim, né, meu amigo? Não tinha como, né, cara? Então esse disco, ele é mais ou menos o meio do caminho entre aquele Purple Cover que maldade e o farofão que eles viriam a ser mais tarde, em 83, 84, com a entrada do Cozy Powell, que o nosso amigo Alex BG falou na edição passada. É curioso a gente ver o destino dos outros membros da banda, né, enquanto esse disco do Whitesnake tava rolando. Ao mesmo tempo, o Rich Blackmore tava fazendo o Rainbow, uh-huh, e levando o Roger Glover com ele, e o Ian Gillan tava fazendo a sua vergonha alheia, né, cara, gravando aquele maldito Born Again com o Saba. Oh, coisa ruim aquilo, pelo amor de Deus, cara. Bom, e nós abrimos este bloco com You Shock Me All Nylon, do AC/DC, cara, do considerado por muitos o melhor álbum desta histórica banda, o Back in Black. Eu entre eles, eu assino embaixo, é disparadamente o melhor disco, é o melhor disco da minha banda, da minha banda. Cara, agora você sabe que existe uma discrepância? Bom, deixa eu contar primeiro uma historinha deste álbum, né? Este é o sétimo álbum da banda, e até o sexto, AC/DC estava marcado por ser apenas mais uma banda de metal. Até o Highway to Hell, ele estava praticamente marcado assim, esta é apenas mais uma banda. Ela não tem um material histórico. Eles são bons, mas ainda não eram uma coisa grandiosa. Ainda não lotava arenas, né? É, aí o que que acontece? Morreu o Bon Scott, o vocalista. Grande perda. Eles chegaram a pensar em acabar com a banda, só que eles ousaram e falaram, não, vamos logo chamar Brian Johnson. Que chegou com aquele vocal dele, né? Cara? Os fãs, os puristas de AC/DC que me perdoem, eu gosto muito do Bon Scott, mas aí, cara, eu adoro AC/DC com o Brian Johnson, cara. Também, cara, também. Putz, é o caminhoneiro do rock, cara. É muito bom isso, né, cara? Mas tem cara de carga pesada, vai. Põe ele do lado do Antônio Fagundes. É cilada, Bino. Cara, e outra coisa, cara, que a gente tem que lembrar aqui. Esse álbum é o segundo, depois do Highway to Hell, a ser produzido pelo Robert Lang. Aí é uma opinião pessoal minha, que eu considero ele um dos responsáveis por essa diferença, esse tempero dado à banda, que destacou a banda de deixar de ser apenas mais uma banda. Porque eles, eu considero que do Highway to Hell se tornam mais divertidos, mas ao mesmo tempo que são mais divertidos, são mais compromissados com o som. E chega no Back in Black, cara, com uma garra que dá frutos sem perder aquilo que a gente sempre comenta em um ou outro programa. Sem perder a sua veia principal, sem perder a sua identidade. Eles chegam com uma garra, meu irmão. Que no mesmo álbum tem Back in Black, Hell's Bells, tem a crítica Rock and Roll Ain't Noise Pollution. Então eles mantiveram aquele conceito básico que é música sexista, falar de rock, de inferno e esse tipo de coisa. Foi tão forte que este álbum não só levou 22 discos de platinas só nos Estados Unidos, o que equivale a 22 milhões de discos vendidos. Ele é hoje o disco de rock mais vendido de todos os tempos. Ele é hoje o disco de banda mais vendido de todos os tempos. Mais vendido de todos os tempos, cara. Em termos de disco, independente de classificação, subclassificações, ele só perde pro Thriller do Michael Jackson. Pra vocês que estão chorando a morte de Bon Scott, cara, desculpa. Tá aí a prova. Não precisa dizer mais nada. É fogo, né, cara? É forte demais isso, meu amigo. O que dizer frente a isso, cara? Desculpa, galera. Eu também sinto muito a morte do Bon Scott, mas aí, ó. Brian Johnson, cara. Brian Johnson é foda. É o caminhoneiro do rock, cara. Chega de papo, galera. Vamos pro segundo bloco. E vamos começar esse segundo bloco trazendo o diabo aqui pro Máquina do Tempo, rapaz. Vamos Epa! Trazer... É, rapaz. Protejam suas esposas e escondam suas carteiras. Porque lembre que o Mister está chegando com Ace of Spades do Motorhead na Máquina do Tempo. California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Oberalis, California, Monsters, super creeps, keep me Estamos de volta e você acabou de ouvir Scary Monsters and Super Creeps do David Bowie. Olha ele aí de novo. Do seu álbum homônimo, né, cara? O David Bowie, olha ele aí de novo. Cadê a novidade? Cadê? Tu acha que eu ia perder a chance de colocar o primeiro álbum após a trilogia de Berlim? Tu acha? Depois, cara, quando a gente fechar todos os anos, vai poder fazer uma biografia do David Bowie só ouvindo Máquina do Tempo, ano por ano. De By Leandro Bucol. Cara, porque esse cara é um gênio, cara. Olha só, ele faz a trilogia Berlim, que é extremamente pesada, é quando ele tá no fundo do poço, de drogas, completamente inconsequente. Ele e o Iggy Pop, né? Ele e o Iggy Pop, descompromissado. Ele cria os três álbuns, né? O Low Heroes e Lodger. Quando ele começa a entrar na sobriedade, ele recria o processo criativo dele, de composição, de como a música deve ser feita, como o álbum deve ser preparado. De uma forma, mais uma vez, assim como a gente falou da AC/DC, sem perder a sua identidade, essa inovação dele, né, esse renascimento dele, vamos dizer assim, o conduz até o universo pop, cara. É como se abrisse as portas do pop pra ele. Pra você ter uma ideia, cara, depois que ele gravou Scary Monsters, o álbum, ele trabalhou na Broadway com o Homem-Elefante. Ele fez o Homem-Elefante? Acho que por uns 3 anos. Ele foi um dos co-autores de uma música que quase ninguém conhece, chamada Under Pressure, do Queen. Clássica Under Pressure. E depois ele faz a trilha sonora do filme Christiane F. Daí pra frente, meu amigo, cinema, música e por aí vai, cara, e ele não para. Entre os Scary Monsters e o Team Machine, ele tem muita coisa de cinema envolvida. Ele faz Christiane F, Labirinto e Ziggy Stardust. Meu Deus, cara, Mr. Entertainment, né? Exatamente, cara. E isso vem depois da trilogia. Quer ver o maior exemplo, cara, de que 1980 foi o ano da piração de vez, cara? Manda. Cara, tá aqui. Dead Kennedys, cara. O primeirão do Dead Kennedy surgindo em 1980, muito cara! Muito bom! Diretamente do disco Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Fala isso 3 vezes mais rápido, vai. Quero ver. California Berales, o clássico do Dead Kennedys, o clássico do punk rock americano. Diretamente da cabeça do presidente dos Estados Unidos, Mr. Jello Biafra. Caraca, cara. Presidente, cara. Pelo menos deveria ser, né, cara? Ele já se candidatou a presidente, sabia? Não sabia. O maluco já se candidatou a presidente, cara. Ele já fez discurso de ser ovacionado, não nos anos 80, mas depois que o Dead Kennedys acabou, tentou se filiar a algum partido, lançou candidatura, fez uns discursos enormes, longos pra cacete. Ele só perdeu pro Fidel, cara. Não tinha jeito. Meu Deus, cara. E a galera lá ovacionada, cara. Acho que ele nunca teve um show do Dead Kennedys tão cheio quanto os discursos dele. Aí, na boa, eu, americano, votava em Jello Biafra. O cara é foda. Por que que eu votaria em Jello Biafra? Cara, a carreira do Dead Kennedys, a começar pelo Fresh Fruit, é a campanha perfeita pra aquele político de esquerda, maluco. No ano em que o Ronald Reagan assume a presidência, o cara me manda o Fresh Fruit, que é um pé no peito dos republicanos, de cunho altamente político, né, bem de Jello Biafra, político, cínico e ácido. Acho que esses são os 3 ingredientes da... Pra fazer você votar em alguém. Esses 3 elementos são os ingredientes das letras, né, do Jello Biafra em toda a carreira. O cinismo, né, com muito cinismo também na música. Ele tem muitos riffs de rockabilly, de surf music, num tom muito, muito de deboche. Né? Suando também a música americana. Pô, o cara regravou Viva Las Vegas. Sim, é verdade. Nesse mesmo disco, cara. O disco encerra com Viva Las Vegas em versão de punk rock. Olha só, cara. Muito bom, cara. Demais. Mas pra não dizer também que o cara é um extremo direitista, né? A música California Berales é o maior sucesso dos caras até hoje, né? Junto com o Holiday em Cambodia. É um tapa na cara do, na época, governador da Califórnia, o Jerry Brown, que o cara chama, é um fascista zen, é um canalha, é um filho da mãe que faz polícia secreta e quer botar a gente no regime totalitarista, escamboar 4. Daí, a brincadeira, Califórnia, Uber Alles, né, que vem do hino da Alemanha na época nazista, né? Deutschland über alles. Olha só que toque, também é cultura, rapaz. Nunca pensei te ouvir citando isso, cara, depois de tantos anos de amizade. Pare o mundo, porque leme que o Mister em sua melhor forma, ou pior, considerando o cenário, aterrissou na máquina do tempo com Ace of Spades, cara. Do disco também chamado Ace of Spades, 11 em cada 10 fãs de Motorhead dizem: esse é o melhor disco da carreira dos caras em qualquer época. Não são só os fãs não, tá, cara? Geral, cara. Geral. Eu vou fazer umas aspas aqui. Manda ver. Abre aspas. Nós só nos fossilizamos depois deste disco. Fecha aspas. Leme em 2002. Grande Leme Kilmister, cara. Já falei, cara. Se Clapton is God, Leme is the Devil. Se o diabo falou, eu não vou discutir, cara. Eu não vou discutir a palavra do capetê. Melhor formação, power trio. Porra, Leme Kilmister. Ed Fast Eddie Clark na guitarra. E Filthy Animal Taylor. Só esses três malucos fazendo uma barulheira dessa, que foi considerado assim o disco que deu origem, né, que foi a maior inspiração do que mais tarde viria a ser o thrash metal, do Metallica, Megadeth, semelhante. Todo mundo nasceu daí, cara. Todo mundo nasceu desse Age Espada que tá aí, que a gente acabou de ouvir. E é um albaço, é um álbum muito bom. Albaço, cara. É pouco. O disco nasceu clássico, cara. Além disso, ele tem Love Me Like a Reptile, ele tem o Yard Road Crew, ele tem, pô, Jailbait, Dance, Beat the Bullet. Cara, não. É o disco pra tocar todo num show, senão vai levar. Senão a banda vai levar porrada. Não, vai, jogar vai receber garrafinha d'água. Vai receber garrafinha d'água na cabeça, cara. Não tem muito jeito. Bom, cara. Agora, o grande lance, né? Mais uma vez estamos falando de produtor. Mais uma vez o Máquina do Tempo mostrando a importância do produtor. O homem por trás da mesa de som desse disco foi Vic Mail, ou Vic Miley, não sei como é que se fala aqui o sobrenome do cara. Frase do próprio Ed Clark falando: finalmente conseguimos ouvir o que estava acontecendo. Sim, foi graças a ele. O quanto que esse cara não deve ter suado na mixagem pra conseguir transformar aquela maçaroca de som que eles fazem numa coisa audível. Que foi o cara que eles acharam, que a banda achou, depois de procurar muito, cara. Eles ficaram muito tempo procurando por um produtor até achar esse cara. E depois disso não largou mais, né? Ele produziu vários discos depois. E vamos para o próximo bloco. Passa a chave aqui, ó, que toque. Porque eu vou transformar esse DeLorean no trem voador, no Crazy Train do The Fucking Prince of the Fucking Darkness, Ozzy Osbourne, na Máquina do Tempo. We'll be right back. Cam Web channels 18, 24, can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while. Before annihilation. De volta, e você acabou de ouvir Flash Team, o tema principal de Flash Gordon, o filme composto e gravado pelo Queen. É isso mesmo, galera. Esta banda mostrou tudo que podia ter feito em termos de diversidade. Eles foram pop, eles brincaram com operetas, eles foram mais pesados, eles flertaram com o progressivo, eles fizeram de tudo e mais um pouco. Inclusive esta trilha sonora memorável. Mais memorável que o próprio filme, né? Cara, até porque, né, cara? Se você pensar Flash Gordon como um filme de ficção científica de 1980 ou 79, depois de ter existido Guerra nas Estrelas em 77, é covardia, né, cara? Não apenas isso, cara. Eu, assim, eu tenho flashes, assim. Flashes do Flash Gordon. Na minha memória do filme. Flashes de Flash Gordon. Cara, o filme é muito trash. Pelo amor de Deus. Cara, ele não é trash, cara. Ele é inocente, não, cara, né, não, cara? Não. Aí eu repito pra você a frase que você me falou. Isso é desculpa de aleijar na hora da corrida. Aquilo é trash para cacete. Tá bom. Flash Gordon era uma Barbie. Mingo Impiedoso parecia aquelas vilãs de novela mexicana. Cara, vão ter fãs que vão querer te matar, que a gente já é perseguido pelos fãs de Kurt Cobain. Agora a gente vai ser perseguido. A gente não, é só o Walk Talk, a opinião. Essa é a única opinião dele. Pelos fãs de Flash Gordon. Não, tudo bem, os fãs de Flash Gordon já estão muito velhos, cara. Então tá tudo tranquilo, eles não vão conseguir nos alcançar. Não, eu nem dou mais, cara. Quer me matar, pega assim e entra na fila, cara. Tem muita gente ainda. Cara, pô, agora, voltando à música, cara. Este textinho que abre a música é a primeira cena do filme. filme. Exatamente. Inclusive, existem duas versões dessa música, uma sem e outra com, né? É, a outra, se não me engano, foi lançada no EP, que tem só esta música, só o tema. Cara, o que eu achei irado neste álbum é que o álbum inteiro é um instrumental que você não esperava que fosse feito pelo Queen, porque Queen sem a voz do Mercury é meio estranho, né? É, assim, é verdade, a gente cria, cara, uma identificação muito clara que Queen precisa ter a voz de Freddie Mercury. Queen sem Freddie Mercury é um princess. Assim. E aí você escuta o álbum inteiro, praticamente, que é só instrumental, que tem só duas músicas com voz. Essa, Flash Team, e uma outra agora fingiu ainda nome. Mas nem necessariamente voz, né, cara? São umas intervenções vocais, é, né? Exatamente, cara. E eu, primeira vez que eu vi este álbum, peguei aquela. Peguei um vinil amarelão, escrito amarelão, Flash, né, Gordon Soundtrack Queen, algo assim. By Queen. Cara, eu fiquei assim, é do Queen mesmo isso? É? É mesmo? Não é propaganda enganosa? Cara, muito bom, muito bom. Essa banda, assim, a história inteira dela só me surpreendia, assim, só me surpreendeu. É uma puta trilha sonora, cara, como trilha sonora. Pode ser que a galera roqueira nem curta muito, talvez por ter muito mais... Por ser uma música muito, um pouco mais orquestrada, mesmo que tenha rock, e seja música mais pensada para ser intervenção de áudio dentro de um filme. Então pode, a galera pode ouvir aquilo e pensar, pô, isso não é rock, não sei o quê. Mas como trilha sonora, é um puta trabalho. Baita, trabalhaço, muito bom. Agora, cara, senta que lá vem história. Senta que lá vem história, porque nós vamos falar agora do primeiro disco da década. Primeiro disco da década, é o Nós primeiro. Estamos falando de Permanent Waves, cara. Do Rush, da melhor banda de todos os tempos, que lançou esse disco em 1º de janeiro de 1980. É o primeiro disco da década, cara. Tô falando que é o primeiro disco dessa década perdida? Olha a luz no fim do túnel, cara. É a nossa esperança. Rush é a melhor banda de todos os tempos, no mundo inteiro, e essa é uma verdade universal, cara. Essa é a verdade que sustenta a nossa realidade. Quem não enxerga isso, cara, eu sinto muito por suas vidas miseráveis e patéticas e ignorantes. Que isso, cara? Tá muito agressivo o TikTok, porra. Não é agressivo, cara, é realidade da vida. Este é o mistério da fé. Esse é o mistério da fé, que não é mistério algum. É só você ouvir Spirit of Radio, cara. Tá aqui, que foi a música que nós ouvimos. Esta música tem um problema. Eu comentei com você enquanto a gente tava preparando o programa, a pauta e tal. E na hora que a gente fecha a ordem das músicas, é normal começar a ouvir, dar um pulo, vai pra próxima, ver se encaixa, se fica legal. Então fica pulando entre as músicas várias vezes, diversas vezes. A gente demorou Exato. Muito mais pra fechar esta lista, porque eu não consigo pular The Spirit of Radio. Eu começo a ouvir, eu vou sendo levado pelo som, daqui a pouco eu tô ouvindo a música inteira. Você foi atingido pela luz. Eu fui atingido. Você tem salvação. Pela luz, né? Caiu aqui a minha luminária na minha cabeça. Eu fui atingido pela luz. Bom, fanatismos à parte, é inegável que esse disco foi o que lançou o Rush no mercado radiofônico. Porque foi o primeiro disco do Rush que realmente começou a ser tocado massivamente nas rádios do mundo inteiro. Tanto com Spirit of Radio como Free Will. O que, aliás, trazemos aqui uma certa ironia, né? Qual? Porque a letra de Spirit of Radio é uma homenagem do Neil Peart, que desde pequeno gostava de ouvir rádio. Ele sonhava com a maneira romântica, né, de fazer rádio. E quando ele cresceu, entrou no mundo da música, fez sucesso com o Rush, etc. Ele viu o mercado, como é que era o mercado radiofônico, jabás e por aí vai, e as, né, propinas e etc. Então ele fez essa letra falando daquela magia, né, dele enquanto ouvinte, quando criança, e criticando, botando uma frase ou outra, criticando esse mercado dos bastidores. Tanto que, aliás, isso você percebe muito no final da música. Olha aí mais uma curiosidade da banda. Sabe o final da música que a gente acabou de ouvir? Eles dão uma caída, uhum, meio reggae. Aquelas frases eles tiraram da música The Sound of Silence, do Simon Garfunkel. Olha só, cara. Que eles incluíram na letra e fizeram umas pequenas mudanças. Olha só. É, meu amigo, tá aí a homenagem dos caras ao Simon Garfunkel, que eles ouviram muito quando eram crianças. Então você tá querendo me dizer que essa música é uma crítica do Neil Peart em relação à rádio, que deixou de ser aquela rádio moleque, rádio aquela arte. Aquela rádio sintonizada ali no meio fio da calçada. Olha o drible do crack nessa brincadeira. Aonde o Simon Garfunkel cantavam "For the words of the prophets were written on the, uau, subway hall", Ou seja, onde as palavras dos profetas eram escritas no, na sala do metrô, algo assim, o Neil Peart faz uma modificaçãozinha e põe "The words of the prophets are written on the studio walls." Ou seja, as palavras dos lucros estão escritas nas paredes dos estúdios. Caraca! E o cara me mete aquilo ali e quase que ninguém percebe. E a porra da música faz o maior sucesso na rádio. Caraca, cara. Gênio, gênio. Não, isso é um drible gênio. Mesmo de craque. Você traduziu bem. Quando o mundo acabar, depois vocês vão ter que no meu ouvido. Porque eu vou pro céu porque eu vi essa verdade. Você foi atingido pela luz, né? Eu fui atingido pela luz. Pirei de vez e assim... E reconhecer a origem do universo. Mais uma curiosidade, você que é designer, você que gosta dessas coisas mais visuais, pode mandar. A capa desse disco Permanent Waves, ela é cheia, cheia, cheia de easter eggs. Oh, tu não vai contar quais não, né? Vamos deixar nossos ouvintes malucos. Vocês vão ter que fazer a mesma pesquisa, ficar que nem maluco, que nem eu fiquei. Você quer dizer digitar no Google, tá? Easter eggs procurando. Permanent... Cara, tu ainda vai ralar muito, porque essas paradas estão muito lá no fundo do Google. Não é fácil de achar não, cara. Eu fiquei dias procurando no Google sites que explicassem essas paradas, cara. E ainda não achei tudo. Ainda tem nego que fala que não. Que tá isso? Tudo ainda. Agora, só vou dar uma pista, cara. A capa, toda em preto e branco, que tem aquela modelo no canto, né? Com vestido esvoaçante num cenário todo destruído. Uhum. Tem um carinha ali no canto, apoiado numa... Daquelas maquininhas de jornal americana, onde na maquininha... Assim, você tem que pegar a lupa, né? Hoje em dia é CD, não tem como ver isso sem vinil, ao olho nu. Você tem que pegar uma lupa e ver dentro da maquininha de jornal. Tem uma manchete chamada "Dewey derrota Truman". Que isso? É, meu amigo. Essa chamada foi histórica na história do jornalismo americano. Foi uma manchete que saiu errada no Chicago Tribune de 1943, onde o Chicago Tribune anunciou que o Thomas Dewey, que era o governador de Nova York na época, ganhou a disputa pela presidência americana contra o Harry Truman. Agora todo mundo sabe que foi o contrário. Mas o Chicago Tribune meteu esse... Caraca, troço lá. Muito bom. E tá lá aquela manchetezinha. Mas não vamos falar das próximas para deixar nego maluco. Exatamente. Vocês que se ralem aí igual eu ralei. E depois enxerguem a luz. E depois de toda esta aula que o Ok-Tok nos deu sobre ascensão e iluminação... Me agradeço mais tarde, crianças. Vamos entrar em contato com ele... The fucking prince of the fucking darkness. Aquele que não aceita bolhas em seu show, a menos que a sua mulher o ordene, pois ele é o pau mandado do heavy metal. Ozzy Osbourne, com o seu primeiríssimo álbum solo, Blizzard of Oz, maravilhoso, e uma das melhores músicas já compostas para show, Crazy Train, cara. Caraca, mano, que são tapa na cara esse riff. Meu Deus do céu. É muito bom, meu camarada. Muito bom. Você falou do riff, né, cara? E esse foi somente um dos dois trabalhos que ele fez com o Randy Rhoads, né? Caralho, só teve dois trabalhos com o Randy Rhoads? É, que o Randy Rhoads depois morreu, né? Ele morreu tão cedo assim? Ele morreu, se não me engano, em 83. Nossa senhora. Ou 82. Cara. Ah, é verdade. O outro foi o quê? O Diary of Madman? Eu acho que sim. É. Cabeça não tô lembrando, mas eu acho que sim. O Bark of the Moon, pelo que eu me lembro, já foi com o Jake Lee, uh-huh, na guitarra. É verdade, cara. Só teve esse e aquele tributo, né? Aquele ao vivo lá do tributo. Sim. Cara, só foram precisos dois discos pro Randy Rhoads. Pra virar essa história. Pro, né? Randy Rhoads marcar sua história no rock, e cara. E esse álbum é bom pra cacete, porque... Eu vou falar depois. Mas, cara, esse álbum, além de Crazy Train, que é uma música que no álbum é maravilhosa, e ao vivo, ela é de pirar a cabeça, cara. Eu sei por experiência própria, eu assisti o show, e quando ele tocou Crazy Train, cara, é insano, insano. A casa veio abaixo, né? A casa veio abaixo. Ele ainda tem I Don't Know, que abre o álbum, é a música de abertura do álbum, e é fortíssima. Aí ele tem a baladinha Goodbye to Romance, que é uma parada que ele sempre curtiu, né? Goodbye to Romance. É verdade. É assim, embaladinhas, tal, inserir uma baladinha aqui, outra ali. e a polêmica Suicide Solution. Porque, cara, foi acusado de ter sido uma apologia ao suicídio. Até porque em 84 teve, eu acho que um inglês que se matou após ouvir a música. Exatamente. Ou se matou enquanto ouvia a música, ele escreveu a carta e se matou. Foi o primeiro de muitos, né, cara? Depois desse maluco, cada 2-3 anos aparece um molequinho aí, um metaleirozinho qualquer que morre, ou se suicida, ou até morre assassinado, sei lá, de alguma outra fatalidade qualquer. A mãe do moleque não perdoa, né? Ah, porque ele ouvia Suicide Solution, a culpa é do Ozzy, o Ozzy tem que me perguntar. The fucking Prince of Funk Darkness. Né? Durante os anos 80 todo, qualquer caso de morte não morrida de adolescente metaleiro, a culpa é de Suicide Solution. Cara, e além disso, este álbum traz o hino do Ozzy. Para tudo, né, cara? A música que marca o início da carreira do Ozzy, primeiríssimo álbum solo dele, é marcado com um hino que o acompanha até hoje. Sequelado, ele vive a experiência deste hino, que é Mr. Crowley. Cara, arrepia, né, cara? E é foda, né, cara? Porque, além de ter tudo isso, ele mostra que ele tem vida própria independente do Black Sabbath. Com certeza, cara. Foi esse disco foi um tapa na cara de neguinho, né, cara? Que pensava que Ozzy não ia sobreviver fora do Sabbath. Ele tem toda uma vida própria, né, cara? Muito bom. Muito bom. Foi também o início de toda a briga entre ele e o Dio, né? É, né? Onde tudo começa. Onde a merda toda começa. Mas isso a gente deixa pra falar mais tarde. Quando a gente for tocar Sabbath com o Dio, ainda nos próximos anos vindouros dos anos 80. A gente cita sobre isso. A gente entra mais a fundo nessa história. E é isso aí, galera. A gente encerra essa viagem para o ano de 1980. Esse glorioso ano. Demais selecionar essas músicas. Bom demais, cara. Agradecemos a todos vocês que acompanharam este ano, essa viagem. Esperamos que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu fazer, cara. Muito bom. Pô, pra gente saber se você curtiu ou não, manda um e-mail pra galera aqui. podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou põe seu comentário lá no Máquina do Tempo, dizendo o que você achou, se você gostou, se você curtiu essas músicas aí. Os nossos ouvintes que nasceram em 1980, eu espero uma participação especial de todos vocês aqui. É isso aí, galera. Seria uma boa, cara. Pô. Muito legal. Mobilização da galera de que nasceu na década de 80. É isso aí. No ano de 1980. É isso aí, galera. É, Pedro Cardoso e Mariozinho, tô falando com vocês, hein. E vamos deixá-los com o quê, Oktok? Ah, vamos deixar com... Peraí, para tudo. Tá sentindo um cheirinho? Tá sentindo cheirinho? Cheirinho de quê? Cheirinho de anos 80, cara. Cheirinho daquilo que vai definir o estilo dos anos 80, cara. Olha só, são eles aqui, um dos responsáveis por aquela identidade sonora e visual dos anos 80. Chegando aqui pra terminar a Máquina do Tempo. Culpados! Diretamente do disco Wild Planet, vamos de B-52s com Private Idaho na Máquina do Tempo. Straight. foi o último álbum produzido pelo Brian Eno. Eno. Brian Eno. Show! Ah, é o melhor blooper da história do Máquina do Tempo até o momento, cara. O Brian Eno. Se a gente se lembrar, o Rich Blackmore. Ah, você pensou que ia falar do Ricardinho, né? Eu tava aqui pensando já assim, piada do Ricardinho mais preto. Enquanto o Ricardinho mais preto tava com o Roger Luva lá no Rainbow, o Ian Pedacinho, o João Lorde tava aqui com o cover plant no Whitesnake e o Ian Gillan tava lá no Black Sabbath. Cara, e você foi modesto, porque você podia ter falado que o Ricardinho mais preto com o Roger Luva, o Roger Luvinha, né? Tava no arco-íris. E cara, eu acho, aí é uma opinião pessoal minha. Peraí, desculpa, produzido por quem? Robert Lang. O cara do Anjos e Demônios? E do Código da Vinci? Meu Deus, que medo, cara. Não, eu tô falando do Mutt, entre aspas, é o apelido dele. Mutt. Pô, não, já tá pensando que era o Tom Hanks de peruca. De mullets. Meu Deus, ele tem mullets. Eu prefiro Tom Hanks de peruca. É porque Tom Hanks tem mullets no primeiro, né? No Código da Vinci. É botar uma peruca de mullet nele, coitado. Entendeu? Entendeu? Mullets, Ah, rapaz, é muito bom estar aqui conversando com pessoas de alta estirpe. É por isso que a gente é chique. Né? Agora, Calil, beijo me tuita, tá?